levante a sua mão direita e diga: Jesus, Jesus é o vencedor. Aí você celebra: vencedor, vencedor, vencedor, vencedor, vencedor, vencedor, vencedor, sempre o vencedor. Aleluia, a palavra diz que em breve, diga para ele que não está do teu lado, em breve o Deus da paz esmagará Satanás, aonde? Debaixo da planta dos nossos pés.